Via, taxi Alfa, reporte antes do taxi Juliette. Alfa, antes da Juliette, no 897. Sola, confirma que a gente 3171 está autorizado para o feedback acionamento? Negativo. Ok, o 3171 no gate 6 está na sua escuta. Está livre o 62 do portão, reporte para o táxi, está no 3171. Reportar para o táxi, muito obrigado, senhor. Linha 570, solo 03, direita 121, décimo 9. Direita 121, 9, abre a 570. Voo no 897, ingresso Juliette, 03 do portão. Juliette 03, no 897. Salvador, bom dia, abre carro 6570, livrou vivo. Abre a carga 6570, táxi via Alfa Quilo para o pátio 3. Alfa Quilo, pátio 3, abre para 6570. Quando lá tem sinalizador, previste a posição 1-0. Solo Salvador, Altan 3171, com autonomia de 3 horas e 50, POB de 233, alterna Galeão para o táxi. Apenas confirmando o POB, 263? É, 233. Sim, ativo, Tan 3171 autorizado táxi até o ponto espera do 1-0 via Pátio Índia no ponto espera chamado 808 decimal 95, altímetro 1-0-1-7. Táxi via Pátio Índia no ponto de espera vai chamar 118-95 a torre, ajuste 1-0-1-7, muito obrigado, José. 5808. 5808 web, aguarda, por gentileza. Identifica a chegada a Bonf, desça para 4.000, ajuste 1.017. Gol no 715, desça para 3.000 pés, ajuste 1.017. E viu com 1.017, gol no... Tá, 3171 no ponto, perdão, no zero. Nove, zero, oito, cinco. Gol 9085. Completa final, torre 102.95. Bom dia. Oi, Salvador, bom dia. O gol 9085 tá 1,5 de Simbra. Gol 9085, bom dia, continua a aproximação, informa o Airbus da TAM, presta a iniciar a rolagem, pista 1-0, continue e aguarda a pista livre, gol 9085. 9085, está na aguarda, autorização de bom. 1017, foi mais precisado, gol 9085. Então 3859, identifica, chegada bom, fidelidade até o 050. Como o objeto 50, sempre vamos por espécie, mas não é? Afirmativo, 2 minutos, está presente. Só aguardando o 767 da ABSA Cargo, estacionando no Padre 3, ok? Que interfere no seu posto. Afirmativo, obrigado. Web 5808, portão 05. Coordenação equipe de solo, reporte para o táxi. Autorizado, reporte para o táxi. 5808. Lima confere, 360 Campinas, pronto, cópia, azul. Azul 4069, Salvador Campinas, autorizado nível 360, decola da pistão no zero, primeira curva direita, prefira a saída da El, Leda após Leda, voa direto posição Bridge, onde intercepta a rota Cruzeiro Lombeia. 5140 no transponder, o controle 120, décima 8, Azul 4069. Autorizado 360 para Campinas, decola da pistão no zero, curva direita, da El, Leda Bridge. Eu penso no Lula, vem, pode ser o 1140, controle 2018, Azul, parcelando. Correto, 01 no portão, aposto quando pronto. Pressionamento pushback. Salvador, bom dia, Oxané. 6211, autorização para o Galeão, informação Lima. 6211 do Oxané, Galeão, Lima confere informação em curso, 360 nível, pronto para cópia. Prossiga, por favor. Oxenero 6129, Salvador Galeão, autorizado nível de voo 360, decolo da 10. Primeira curva direita, precisa saída da El Leda. Após Leda, voa direto posição Bridge, onde intercepta a rota Pesudo 10 até SMAP, após conforme rota do plano. 5143 no transponder, o controle 120, décima 8, Oxenero 6219. Autorizado, 360. Estão no 0, curva direita, na da El Leda Bridge. Após SMAP, transponder 5143, controle 120, decima 8, 6211 da Oxanel. Só corrigindo, após bridge, intercepta Upper Zulu 10. O 6211 até SMAP, após conforme a rota do plano. 211 da Oxanel. O 6211 copiou a rota? Copiado, Upper Zulu 10, após SMAP. Correto, após quando pronto no 07. Botarei. 9085 no solo 112, libera a direita e chama o solo 121 no décimo 9. Vai chamar o solo 219, seu bom dia. Oh, 905 está lembrando aqui, escuta, um bom dia. 9085, táxi Alfa, reporte antes do táxi 6 Juliette. Alfa, antes da Juliette, vai chamar. Estabilizado o 1715. Gol 1715, chame torre 11895. 1895, bom dia. 1340, confirmando? Abriu, bom. 5808 da Web, autorizado até o ponto de espera da pista 10, táxi em frente, táxi Índia, no ponto de espera chama 1895, altímetro no 017. Autorizado, táxi em frente, pode direita Índia, ponto de espera, obrigado, bom trabalho, até a volta. Livre até o 612, o portão, o 9085. Livre até o 612, 9085. Salvador, muito bom dia, 5808 da Web no ponto. Web 5808, bom dia, após o gol na curtíssima da 1-0, a linha e mantém cabeceira 1-0. Após o gol, a linha mantém 5808. Papatango, Kilo Papavito, bom dia, prossiga. No 715, solo aos 1-6, libera a próxima à direita e chama o solo, 121 no decimal 9. 219, boa noite. Tango Kilo Papavito na escuta. Pan 3153, desça para 2000 pés, ajuste 1017, autorizado final do procedimento ILS X-Way, responsabilizar no localizador. Descendo 2017, autorizado ILS X-Way, pode estabilizar 3153. Pan 3859, desça para 4000 pés, ajuste 1097. Copa Vitor, chame solo, 121, decimal 9 para cópia. Kilo Copa Vitor na escuta da torre, chame 121, decimal 9. Decola o Zuno 8, controle agora 120, décima 8, tem um bom voo. 208, obrigado, bom dia, até a volta. Kilo Papa Vito na escuta da torre. 121, décima 9 para cópia. 1800. Lábio 5808, suba e mantenha a linha de voo 360. Posso aprovar a Elefa? Mantenha na Seidala. Ok. Mas Vitor, confio em paz que se encontra difícil que decola. Controle está 3171. Está 3171, deixando o centro Recife, 1251, na alterna 13325. Bono 715, autorizado ingresso na Juliette, portão 02. Ingresso Juliette, portão 2, no 715. Lima, confere, agora de cópia número 2. Confirma o Persol? É o voo 189, que é com informação Lima. Utilizador TAM 3153. TAM 3153, compete o final, chame torre 11895. Obrigado, bom trabalho. Voo 1897, negativo, não tem seu plano de voo. Na guarda. 97, a rota confirmando é a Upslu 10, Bridge Upslu no 6? Afirmativo, no 8, 97. Previsto da El. Obrigado. Salvador, esse é o 1, 804, informação de uma autorização em Galeó. 1804, vai de cópia, número 3. Salvador. Alô, Salvador, Oxalé 62. 1-1, fuxa de acionamento no 07. Oxalé 62, 1-1. Livre acionar, pode para ataque. Tá. Desde a parar 2.000 pés, ajuste no 0 no 7, autorizado no final ILSXU e reportabilizado no localizador. Para 2.000, vai reportando no localizador. Confio, pé do sol? 1-4-5-0-1-5-0, caraca, gente. 355-1-4, não tem seu plano de voo, confio no horário. Tango Whisky India Tango, estação de identificação, chegada a Mari, reporte para a descida. Whisky Yankee Tango, desça com nível de voo 0160. Dip 5514, eu sou. Dip 5514, ainda não tenho o seu plano. Assim que chegar, eu chamo pra você. Ok. Você pode dar um problema. Então, 3153, solo aos 251, 21, decimal 9, ao livrar. 219, livrado, 3153. Direto, restrito, meu pé escorredor axé, decolando 7, primeira curva direita, transponder 5130, controle 120, cima 8. Dor, dá 3153, virou direita. Victor, degola em Dondon 7, curva esquerda, restrito 1.000 pés no corredor forte até 10 milhas ou liberação do controle. Corteja, por gentileza, a autorização completa foi sobremodulada. 1-1-8-9-5. Transponda 5130. Para o táxi, você é 62. 1-1-1-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- Brasília, Papa Victor, confirme por gentileza, Pato da Bata e pessoas a bordo. Tango, mais próximo, irá pousar na pista 97 ou 10? 7. É total 99-10, controle. Não desconsidere a restrição, desça inicialmente até o nível 1970. Mas mantém a velocidade alta, total 99-10. O Skank Tang será então vetorado para final da pista 17. Deseja prosseguir visual com o mais próximo instrumento. Ah, sim, então. Alfa reporte antes da taxa e Juliette. Alfa reportará antes da Juliette, 6193. Azul 4069, via Índia no ponto de espera, chama a torre 6895, altímetro no 0, no 7, bom voo. O TAN 3153, observe o Airbus da Avianca que se dirige ao ponto de espera, após o tráfego via Juliette 05 ao portão. Ficar atento após a Airbus da Avianca, ingressa via Juliette, gate 05-3. É o número 2, estimar 2 minutos para cópia, boa noite 04. Aguarda. O no 607, pronto, cópia. No 607, Salvador Guarulhos, autorizado nível 360, decola da 10, primeira curva à direita. Prefira a saída da El Leida, após Leida, voa direto, posição bridge, onde intercepta a rota Upper Zulu 16. 51-51 no transponder, o controle 120-8, gol no 607. Azul 4069, bom dia, autorizado a alinhar e manter, cabeceirão no zero. Boa noite 04, autorizado Galeão, 360 o nível de voo autorizado, decola 10, primeira curva direita, prefira saída da El Leida, após Leida, voa direto posição bridge, onde intercepta a rota Pizulu no 0 até a posição Smart, após conforme o plano. 51 no 42 no transponder, o controle opera no 20-8, gol no 804. Correto, posição 1-0, pronto para o acionamento pushback. Portão 10, autorizado, reporte táxi. Salvador, bom dia, TAN 3859, lembrando. TAN 3859, bom dia, táxi lento, previsto o portão 10, sendo desocupado no exato momento, mantém inicialmente a posição antes do táxi Juliette, aguardando as instruções, TAN 3859. Salvador, bom dia, TAN 3597, informação, uma solicita nível 3820, para Brasília. Senta 35 no 7-13-0 Brasília, Lima confere informação em curso. Um minuto para cópia. Mike Tchalian, prossiga. Ativa número 2, Lima, informação em curso, confirme o pátio, a pista que decola. Prossiga. Tente.